A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para mais um programa, A Escola e o Meio, o 27º deste ano letivo. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Bem, regressados das férias da Páscoa, aqui estamos, fresquinhos, para iniciar este terceiro período. E ficamos com a boa sugestão musical do João Oliveira, desta vez, porque estamos a comemorar o Dia da Liberdade, 25 de Abril, então estamos a comemorar já o 43º aniversário, ficamos com música alusiva ao tema. Hoje, para relembrar o 25 de Abril, vamos ter músicas que marcaram esta revolução. Conhecida também como Uma Gaivota Voava Voava, Somos Livres celebra a liberdade conquistada, tema mais popular, a seguir ao derrubo da ditadura do Estado Novo e fim da censura. Escrita por Hermelinda Duarte, com arranjos de José Cida, pertencia à peça de teatro Lisboa, 72-74, de Luísa Maria Martins. Ficamos agora com os Jovens Atentos e com a Bárbara Coquim. Esta semana em Jovens Atentos trago a opinião de um jornalista acerca da viagem a Torremolinos e dos excessos, ou não, cometidos pelos jovens. Sei o que fizeste em Torremolinos. Não há nada mais repetitivo do que o discurso dos velhos sobre os novos. Se formos rever tudo o que cada geração disse e escreveu sobre as gerações que as precederam, descobrimos que, ao contrário do que pensamos, a humanidade nunca parou de regredir nos últimos milénios. É uma reação natural. Os mais velhos estranham a novidade e tendem a romancear a sua própria juventude. A sua geração é sempre mais culta, educada, respeitadora e civilizada do que a geração dos seus filhos e netos. Muitos dos meus vizinhos pensam isso mesmo sempre que olham para o Jardim do Arco do Cerro, transformado ao fim da tarde em bar para milhares de universitários que deixam um tapete de copos de plástico sobre a relva. Tento sempre defender o óbvio. Não há nada de geracional naquela falta de civismo. Ainda se lembram de Vicente Jorge Silva ter falado da geração rasca? Agora é a geração rasca que fala da que veio depois. É tão antigo como a humanidade. Este discurso é tão automático como discurso reativo que faz a geração mais jovem ouvir aquela crítica da mais velha como sinal de resistência à mudança e mal envelhecer. A arrogância é semelhante, aliás. Ainda há uns dias fui a Coimbra participar num debate e dediquei grande parte da minha intervenção a zurzir na praxe. Rapidamente surgiu de um jovem a defesa da sua geração contra os ataques dos mais velhos, no caso, eu. Tive de explicar que o conflito de gerações não me diz nada, só me diz alguma coisa quando ele manifesta mudanças sociais e políticas que são corporizadas pelas novas gerações. Que não considero esta geração menos esclarecida do que a minha. Terá os seus próprios problemas que resultam do que hoje existe e antes não existia. As redes sociais, a ausência de privacidade, a dificuldade de ter um foco quando a informação chega de todo o lado a uma velocidade impressionante. A precariedade como o único futuro. Mas é, em geral, uma geração mais bem preparada e informada do que a minha. Parece que no final dos anos 70 houve uma viagem nacional de finalistas a Torremolinos, de tal forma brutal que estas foram proibidas durante anos. Foi a desbunda da geração que agora se arrepia com a falta de civismo dos seus filhos e netos. Não sei o que se passou em Torremolinos. Provavelmente será a justiça a avaliar. Os jornalistas começaram a fazer o seu trabalho, ouvindo, como é suposto nestes casos, as várias versões. Nenhum patriotismo me fará defender qualquer tipo de selvageria. E não me custa acreditar que uma estada de 5 dias de adolescentes com bar aberto tenha este resultado. Qualquer hotel que resolve fazer acordos destes tem de estar preparado para gerir situações difíceis. Uma coisa é certa, não há paciência para a conversa sobre a geração selvagem, versão renovada da geração rasca, era a minha, produto requentado, servido sempre da mesma maneira há milénios. Parece que no final da década de 70 houve uma viagem nacional de finalistas a Torremolinos, de tal forma brutal, que foram proibidas durante anos. Foi a desbunda da geração que agora se arrepia com a falta de civismo dos seus netos. Mas a loucura atingiu níveis delirantes quando Nuno Rugeiro, nos microfones da SIC Notícias, comparou a sucedida a um ataque do Daesh. Irrita-me essa história das criancinhas portuguesas que chegam e vandalizam os países vizinhos. As famílias têm de estar alerta. As próprias crianças têm de estar alerta, porque não pode ser. É uma vergonha. É possível ser adolescente e não ser igual ao Daesh. Se houvesse uma estância turística espanhola e tivesse sido devastada pelo Daesh, não sei se os resultados seriam piores. As pessoas têm de ter um bocadinho de calma. Isto não foi escrito numa caixa de comentários. Foi dito num canal de notícias por um comentador de política internacional que, entre outras coisas, faz análise sobre ataques do Daesh. Não quero relativizar outro ato de vandalismo, se foi disso que se tratou. Não quero dizer que é da idade, quero apenas dizer que em todas as gerações houve gente civilizada e pouco civilizada. Que, apesar de ser fundamental ensinarmos aos nossos filhos as vantagens da civilidade, não houve um tempo da adolescência ordeira e respeitadora. A adolescência é um tempo de excesso, tempo de intervir quando esse excesso se manifesta de forma destrutiva. Agora, como há 4 décadas... O que me parece que está a mudar, mas isto talvez seja eu a idealizar o passado e a assustar-me com o presente, é a dimensão que cada episódio ganha pela repetição permanente nos mídias e nas redes sociais, que faz as pessoas perderem noção das proporções. O ponto de Nuno Rugeiro comparar um triste e condenável episódio com adolescentes ao atentado da Daesh. Sim, temos de ter um bocadinho de calma. Sim, também me parece que sim, que temos de ter um bocadinho de calma. Bem, isto reporta-nos mais uma vez para aquela questão das viagens de finalistas, que mais uma vez aconteceram agora nas férias da Páscoa, e onde também grupos da nossa escola, que eu saiba dois, também foram para esta, não propriamente para esta estância, três, diz a Bárbara, foram para várias estâncias da costa espanhola. Temos inclusivamente aqui um aluno, o Miquel Nunes, que esteve num desses grupos e até nos pode relatar muito sucintamente o que é que se faz de facto, até porque os portugueses foram apanhados mais uma vez com este alarme todo. Nós tivemos quase durante uma semana a ser bombardeados com esta notícia, com esta questão do vandalismo provocado pelos jovens, que obviamente estariam embriagados e por isso praticaram atos destrutivos no hotel, causando prejuízos, e obviamente foram expulsos por isso. É obviamente que isto deixa uma má imagem dos portugueses e dos jovens portugueses, mas ainda assim não podemos nem generalizar, como diz este autor, nem podemos estar agora aqui a dizer que isto é um caso comparado ao Daesh, porque isso obviamente é uma comparação perfeitamente aberrante. Mas agora vamos ouvir o que é que se faz numa semana de viagem de finalistas na costa espanhola. Miquel, conta aos nossos ouvintes. O que é que tu fizeste nesta viagem e se gostaste, se foi uma boa experiência, se recomendas? Em primeiro lugar, dizer que sim, que foi uma boa experiência. Não tive acontecimentos escandalosos como estes que aqui são relatados. Acho que a viagem de finalistas é realmente uma semana muito divertida para quem nela participa. Além de poder assistir a concertos de artistas internacionais, de ir a discotecas com outra dimensão que por vezes não temos no nosso país, e conhecer pessoas de outros pontos do país, de todo o país neste caso, não é? Acho que é bastante importante. É uma semana de diversão, em que temos também festas organizadas pela própria agência, festas essas durante o dia, em que há muitos momentos de divertimento e de convívio entre as várias pessoas participantes. No geral, acho que é uma semana muito bem passada, uma semana mesmo para descontração. Acho que é uma boa iniciativa ir à viagem de finalistas. Quanto aos excessos, eu acho que há uma má imagem que é transmitida acerca da viagem de finalistas. Acho que é uma imagem demasiado radical daquilo que a viagem de finalistas é, no fundo. É certo que pode até haver quem abuse, por exemplo, em termos de álcool, mas acho que às vezes o não deixarmos ir o nosso filho só porque já ouvimos relatos de viagens finalistas é errado. Para já, porque cada um deve deixar ir consoante a opinião que tem do filho e consoante a avaliação que faz dele. Acho que as pessoas podem ir para lá e terem na mesma a sua consciência, divertirem-se e tudo mais, sem cometerem esse tipo de excessos ou sem andarem para lá feitos vândalos. Posso comprovar isso porque realmente estive lá e, por acaso, no meu hotel não houve casos assim destes. Éramos todos alunos prontos, calmos, quando comparado com estes casos. Mas mesmo que noutros hotéis se pudesse haver alguns pequenos grupos que cometessem mais excessos, no geral acho que é mais a maioria das pessoas que vão e estão conscientes e sabem que estão ali para se divertir, do que propriamente para fazerem estes atos radicais, que é absurdo comparar-se ao Daesh. Acho que os alunos que vão para lá devem ter consciência de para onde vão, e os pais têm também saber que não podem para sempre aprisionar os seus filhos, e que por vezes vemos alguns pais que não deixam ir os filhos, criticar quem os deixa ir, porque dizem que lá são todos, digamos, malucos, não é? E que fazem deste tipo de atos de violência. Mas por vezes esses pais têm filhos que andam aí a destruir espaços públicos ou até por vezes na própria escola. E não os deixam ir para lá, mas eles no fundo acabam por cometer atos de vandalismo por vezes também em Portugal e nas cidades e nos espaços onde vivem. Prova isso é que se demos uma volta por várias cidades do país, seja onde for, e se calhar nem só do país, também da Europa, é normal ver alguns atos de vandalismo em edifícios e assim por parte dos jovens. Portanto, não é só por ser uma viagem de finalistas que já tem que ser um vândalo, não é? Vocês com certeza viram aquela reportagem que a SIC emitiu há uns dias sobre a viagem de finalistas, precisamente para onde foi um dos nossos grupos, para Marina D'Or. E mostrava um bocadinho do que é a diversão naqueles dias, e no caso este grupo esteve lá 10 dias, o que é um bocadinho a diversão e o que é que se faz por lá. A Bárbara foi uma das meninas que viu precisamente essa reportagem. Opinião, Bárbara? Sim, eu realmente vi a reportagem que assim que passou. E também vi certos vídeos, colegas meus, sim, exatamente nas redes sociais. E assim, aquilo não é algo que me choca, porque os excessos que se cometem neste tipo de viagens, podemos dizer que são próprios da adolescência. Mas há excessos e há excessos. Beber um bocadinho e ficar alegre, ir para discotecas e estar neste período de tempo a deitar-se mais tarde, são excessos que são, digamos, saudáveis, porque são coisas que são próprias da adolescência, que não vamos exercer ou fazer quando tivermos já 40, 50 anos. Mas depois há certos excessos que são realmente dispensáveis e que os jovens deviam ter um pouco mais de consciência antes de fazerem certas coisas, porque digamos que há diversão sem drogas e sem outro tipo de coisas que apenas que não afetam a vida deles e que também não têm que pôr em causa a integridade do espaço físico onde estão, mas que se podem divertir na mesma. E até porque estes jovens deixaram uma péssima imagem de todos os jovens portugueses, porque no fundo é a nossa imagem que fica em causa. Isso é péssimo até porque é num país que não é o nosso. De qualquer forma, concordo que isto, de facto, o Miguel tem razão. Há sempre uma minoria e em todas as gerações, como dizia o autor do texto, em todas as gerações houve sempre quem se portasse bem e quem se portasse mal. E aqueles que se portam mal e cometem excessos, efetivamente, sempre foram e continuam a ser uma minoria, que por vezes, obviamente, consegue estragar o grupo e consegue dar uma má imagem ao grupo. E aquela comparação que se faz aí no texto com os ataques do Estado Islâmico são perfeitamente estapafúrdio e descabida, e até estranha, vindo de quem vem, porque, como sabem, Nuno Rogeiro é um conceituadíssimo analista político de política internacional há muitos anos na SIC. Portanto, eu fiquei extremamente surpreendida como é que se chegam a estes exageros, que realmente a comunicação social exagerou, porque ali durante quase uma semana não se falou de outro assunto cá em Portugal que não as viagens bárbaras dos finalistas. Agora, outra questão que nós podemos discutir, que foi um bocadinho que já falámos antes do Miguel ir partir para estas férias, é que tipo de viagem é esta, o que é que se faz durante estes 8 dias e que alternativas é que há a isto, se é que pode haver alternativas. E é aí que a Bárbara tem outra opinião, não é assim? Sim, eu própria, quando chegar ao meu 12º ano, quer dizer, eu não sou contra este tipo de viagens. Porque, se as pessoas gostam. Claro que sim, há jovens que preferem este tipo de diversão e que têm direito a ela. Sim, e que têm realmente consciência de que, bom, querem uma semana de pura diversão. E que se vão portar de uma forma adequada e fazer o jus à idade que têm e não estragar a viagem, digamos assim. Mas eu própria não me revia numa viagem destas, porque eu, na realidade, cansava-me muito de ter uma rotina assim festiva tantos dias seguidos. Não é muito algo que eu gostaria de fazer. Portanto, claro que eu no meu 12º ano, porque não organizar uma viagem a uma capital europeia em que também se pode ter uma vida noturna, mas também se pode sair e cultivar e aprender coisas novas, visitar novos espaços, porque, bom, viajar é sempre... E conhecer o património e a cultura de uma capital europeia é sempre muito interessante. Eu recordo-me, acho que já vos falei aqui, de duas viagens de finalistas diferentes que se fizeram há uns anos na nossa escola, organizadas por duas alunas de quem tive o privilégio de ser professora durante uns anos. Uma organizou uma viagem a Roma, em alternativa a este tipo de viagem. De facto, não foram muitos alunos com ela, mas os que foram gostaram, porque de facto usufruíram da vida noturna da cidade as noites que quiseram, porque obviamente qualquer capital europeia tem uma vida noturna intensíssima, mas também usufruíram do conhecimento de uma cidade riquíssima, com património fabuloso como é Roma. E de facto não vieram nada frustrados dessa viagem, pelo contrário. Outro grupo que me estou a recordar organizou uma viagem para Palma de Maiorca, que, como sabem, é uma ilha das Ilhas Baleares, uma ilha espanhola, lindíssima, do ponto de vista da natureza, também com património muito interessante, e o que eles fizeram foi conjugar a vida noturna, porque aquilo também tem muitas estâncias balneares e, portanto, tem uma vida noturna intensíssima, mas ao mesmo tempo eles tiveram vários dias para conhecer a ilha, quer do ponto de vista da natureza, com várias viagens, quer ao património, e devo dizer que eles também vieram muito agradados de lá, porque obviamente se eles lá também cometeram alguns excessos, com certeza que alguns também os cometeram. Agora, eles não fizeram foi só da viagem, e nisso concordo contigo, Bárbara. Eu creio que é extremamente limitativo de de qualquer jovem, de qualquer indivíduo, ir uma semana, eu percebo que se é jovem e que se quer divertimento acima de tudo, mas estar durante uma semana apenas para aquele tipo de diversão parece um bocadinho a despropósito e parece-me que se pode utilizar, sendo finalistas de um secundário, podem-se conjugar as duas coisas, a diversão, o estar com os amigos, o ir à discoteca, o ter algumas festas, mas ao mesmo tempo ter uma componente cultural e vir-se um bocadinho mais rico, porque para mim a componente da viagem tem que ser sempre as duas vertentes. No entanto, deixamos aqui que isto obviamente depende do jovem. Há jovens que querem apostar 8 dias de discoteca e divertimento, têm todo o direito. Agora, o que me parece em Portugal é que isto criou moda. Vocês reparem que quantos milhares de jovens atravessam a fronteira por estes dias e estas estâncias turísticas estão a fazer isto em massa e há agências de turismo estão a organizar este tipo de atividades. Curiosamente, não é para estudantes espanhóis. Aliás, eu pergunto ao Micael, ele viu estudantes espanhóis nesta estância balnear ou praticamente só havia lá portugueses? Era praticamente só português nesta altura do ano. É que isto criou uma moda em Portugal, curioso, que é relativamente recente. Eu estou há muitos anos no ensino, há 20 e tal, e realmente este fenómeno desta organização, porque isto são as próprias agências de viagens que vão às escolas vender estes produtos, verdade? E que concorrem já entre elas, porque isto tornou-se altamente lucrativo, como os meninos já estão a perceber. Porque isto quanto é que se paga numa semana? 300 e poucos euros? Sim, ficou-me em cerca de 500 euros se for adicionar o cartão para entrar nas discotecas, foi cerca de 500 euros. Portanto, como estão a ver, não fica acessível até muitas bolsas de muitos pais e provavelmente alguns pais fazem até alguns sacrifícios, não digo não, e alguns não podem de todo pagar, obviamente, 500 euros para uma semana de pura diversão. Outra questão que aqui também podemos colocar é, todos estes jovens que vão para esta viagem de pura folia merecem-na? Porque eu acho que o fim de secundário é uma etapa interessante e até para assinalar, porque a etapa é uma fase da vida que se encerra e depois a partir dali vem o ensino superior e é outra fase da vida. Acho bem que se comemore. Agora, eu ponho em causa se muitos destes jovens que vão merecem, porque eu acho que um pai deve, como diz o Micael, confiar no filho se ele é confiável, se ele foi responsável, se ele foi estudioso durante um secundário. Se não foi, eu já vi estudantes que repetiram anos e que foram 3 vezes a viagens de finalistas. Portanto, foram aproveitando sempre. E isto é que me parece que os pais têm que repensar, e se calhar este eco que isto teve na comunicação social, e nomeadamente esta reportagem da SIC, alertou alguns pais de facto o que é que se passa nestas semanas. E depois os pais ajuizarão, os pais dos futuros finalistas ajuizarão se deverão ou não. O Micael quer intervir para dizer? De referir que quanto às alternativas, que há apenas aos dias em que estamos lá, por exemplo, a minha viagem foi de apenas 5 dias e a agência tinha como alternativa um dia para visitar a Valência, em que íamos ao Parque Biológico e ao Oceanográfico, e também um dia para visitar um dos maiores parques de diversões, parques temáticos de Espanha. Portanto, há também alternativas a estar apenas naquele local para onde vamos. Neste caso, a minha agência em 5 dias tinha 2 dias de alternativas. Para além disso, no próprio local onde estamos, podemos nós próprios, de forma autónoma, destinar uma tarde e conhecer o local, que até tinha alguns pontos para conhecer, e foi o que eu fiz com o meu grupo. E além disso, a agência vai organizando também outras festas temáticas que não só realmente discotecas ou festas mais dadas a exageros. E lá está, depois o comportamento de cada um é inerente a cada um, não é? Porque sabemos que há sempre aqueles que cometem excessos. Bem, vamos ver o que é que nos reservam as viagens de finalistas no próximo ano. Não temos aqui nenhum finalista do próximo ano, mas temos dos seguintes. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos também com a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Para esta semana, convido os senhores ouvintes a irem ver The Boss Baby. A DreamWorks Animation e o realizador de Madagascar convida a conhecer uma bem vulgar. Usa fato, fala com a voz e sagacidade de Alec Baldwin e é a estrela da comédia de animação da DreamWorks, The Boss Baby. The Boss Baby conta-nos de uma forma hilariante como a chegada de um bebê afeta toda a família. Partir da perspectiva imaginativa e pouco confiável de Tim, uma criança de 7 anos. Com mensagem astuta, mas que nos toca o coração sobre a importância da família, The Boss Baby, da DreamWorks, uma apelativa comédia original para todas as idades. Poderá ver este filme nos cinemas mais perto de si. Boss, pai! Oh, é como se estivessem numa reunião de adultos. Quem quer sobremesa? Isto é tão humilhante. Escolheste o bebê certo para esta missão. Eu sei como a missão é importante para a empresa. Missão? Tu falas? Vá, cocô, dá lá. Tenho de tratar do maninho. The Boss Baby, The DreamWorks. Larga já essa bolacha. São só para homens de sucesso. Já que estamos a falar de desporto, vamos agora dar a palavra ao Daniel, que nos traz aqui uma análise relativamente ao que se tem passado no campo desportivo e desta vez não há uma boa notícia. Pois não, Daniel? De que é que tu queres falar? Desta vez é uma má notícia, visto que algumas, claro... De futebol, e neste caso handball, de vários clubes... De vários clubes... Tiveram atitudes de não fair play e de não respeito. De desrespeito para com o outro. Estás-te a referir exatamente a quê? À claque do... Dos Super Dragões do Futebol Clube do Porto. Que entoaram cânticos em que desejavam... Mal a... Que desejavam a morte... Da equipa de Benfica e dos seus jogadores... O que é lamentável. Aliás, o senhor presidente do Futebol Clube do Porto já veio demarcar-se e condenar, obviamente, repudiar veementemente. E é lamentável e vergonhoso para com o desporto. Exato. Porque o desporto deve ser fair play e deve ser respeito, porque para além de sermos do Porto ou do Benfica ou do Sporting ou do Oliveira do Hospital, somos cidadãos e devemos respeitar-nos mutuamente. Exatamente. Parece que uma atitude deste tipo também surgiu num jogo de handball, sim, entre as claques do Benfica e desta vez do Sporting, em que houve também o entoar de cânticos do género. Porque ali neste caso do Sporting, de claques do Sporting e do Benfica, tanto foi de um lado como do outro. Como foi do outro. Quer dizer, venha de onde vier, seja vermelho, seja verde, seja azul, seja cor de laranja, não interessa a cor. Aqui o que conta é a atitude e estas atitudes são condenáveis. E também para com o desporto. Em si. Em si. Muito bem. Fica esta nota de que nós aqui também no Clube de Rádio obviamente repudiamos estas atitudes que são obviamente indignas da condição humana. E quando, por exemplo, nós vamos ver uma modalidade, nós pagamos o bilhete, não é para... Assistir a este espetáculo degradante. É picardias entre claques. E neste caso, picardias extremamente ofensivas. E que sobretudo deixam mal quem as faz. Por isso é que o presidente do Futebol Clube do Porto, e com razão, veio repudiar e obviamente demarcar-se. E veio chamar a atenção. Queres opinar, diz Micael. Acerca do cântico do caso da claque do Futebol Clube Porto, porque é realmente repudiante, não é preciso desejar a morte à equipa adversária ou a sua anulação para se conseguir vencer, seja no futebol, seja no domínio de outras modalidades. E o Porto, e neste caso os adeptos da claque, devem ter noção que o seu clube, para se assumir, tem que se bater com os melhores e enfrentar essas equipas. E o mérito não está em ganhar aos fracos, está em ganhar aos fortes. E se eles querem mérito, aos fortes devem ganhar e não desejar a sua anulação para obterem apenas os méritos apenas eles a nível nacional. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. A ciência diz-nos que existem nomes mais apropriados, e outros menos, para chamar o seu animal. Nomes que incluam a vogal I são geralmente chamados num tom mais alto, agudo e energético. Isto permite ativar mais receptores de áudio no cérebro do animal, captando melhor a sua atenção. Os próprios gatos dão-nos essa dica, pois o miado deles, quando falam connosco, é num tom agudo. É a melhor forma de chamar a atenção. Nomes com consoantes fortes, como o S, o C de cão ou o K, ou que terminem numa vogal, também parecem obter melhores respostas por parte dos animais. O número de sílabas é igualmente importante. No treino e nas competições com cães, os treinadores e os handlers preferem chamar-lhes nomes curtos, de uma sílaba ou duas, em que a primeira já lhes cativa a atenção. É verdade que pode existir algum orgulho ou glamour num nome longo e pouco usual. Por si só, não tem nada de errado. Simplesmente, pode não ter o mesmo efeito da alerta ou demorar mais tempo a aprender. Quando maior o tempo de intervalo entre o início do nome e a recompensa, mais repetições poderão ser necessárias até que o cão reconheça o nome e aprenda que aquele nome longo é apenas um comando. Um nome curto torna o processo mais simples. Existe sempre a alternativa de escolher um nome longo como oficial, mas no dia-a-dia utilizar um diminutivo mais curtinho e fácil de decorar. Muito bem, então ficamos a saber que temos de ter algum cuidado em escolher os nomes para os nossos animais. Estou-me a lembrar do nome longo e difícil, estou-me a lembrar do gato, para quem já leu os Maias, e eu vou-lhes aqui, do gato do Afonso da Maia, Reverendo Bonifácio. Realmente é um nome, mas é um nome imponente, convenhamos. Temos que escolher nomes assim mais curtinhos, diz. Deixar aqui só uma nota que principalmente os pastores alemães gostam muito de nomes com I. É quase obrigatório dar o nome com I ao pastor alemão. Muito bem. Fica aqui a dica. E Inês, vamos lembrar os nossos ouvintes que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Esperemos que assim o maltrato e o abandono diminua. Rádio Boa Nova. O que faz falta é um single do Zé Afonso, conhecido por Zeca Afonso.

Berlim e Barcelona estiveram na lista, mas foi o estilo de vida na capital portuguesa que o convenceu. Patrick é uma das várias pessoas que Rowan Moore, jornalista do diário britânico The Guardian, ouviu durante uma recente passagem por Lisboa e que cita um artigo sobre como uma cidade que ele tinha visto de joelhos em 2013, quando veio para a Trienal de Arquitetura, se tornou a nova capital do cool. Opinião partilhada recentemente, aliás, pela norte-americana CNN. Em Lisboa, as pessoas dizem que é o surf. Escreve sublinhando que as praias estão a 20 minutos de distância do belo, histórico e animado centro de Lisboa. A cidade está a tornar-se um extraordinário exemplo daquilo a que podemos chamar o urbanismo monóculo. Escreve numa referência à revista sobre o estilo de vida urbano que, ainda recentemente, dedicou muitas páginas à capital portuguesa. Voltando aos elogios de Patrick Tiga, em Lisboa as pessoas são incríveis. Há sempre algum tipo de música ou de manifestação artística a acontecer. A comida é incrível, a arquitetura é uma grande pequena cidade. Gostava de ficar por aqui muito tempo, de ter filhos aqui. Estou totalmente convencido. O texto refere, contudo, as preocupações que acompanham este crescimento. Estará o governo socialista, na sua pressa de revitalização, a deixar para trás os pobres de Lisboa? Pergunta o jornalista britânico. Ana Jara e Lucinda Correia, do Ateliê de Arquitetura Artéria, têm uma série de projetos low cost, entre os quais chamar a atenção para lojas históricas ou criar uma estratégia para um melhor aproveitamento dos telhados de edifícios, exprimem o receio de que a subida dos preços do imobiliário esteja a afastar tanto moradores como negócios mais antigos. As pessoas estão a jogar ao monopólio, dizem. Compram-se casas e constroem-se hotéis. As arquitetas criticam também a política de vistos dourados, que, dizem, causa a exclusão social. No entanto, Lisboa ainda é barata, garante Charlie Orford, fundador do site para reservas de voos low-cost Hero, que, depois de uma rápida análise, colocou a hipótese de Londres de lado. O espaço que alugou em Lisboa custa 12 vezes menos que um equivalente na capital britânica. Por isso, escreve Moura, juntamente com o Brexit, Lisboa tornou-se particularmente atrativa para jovens criativos da capital britânica. O jornalista do Guardian termina o texto com o aviso de que uma cidade rica em coisas subtis, graciosas e bem feitas, da comida aos objetos e aos edifícios, não pode deixar-se inundar por produtos indiferenciados, de marcas que existem por todo lado. É preciso evitar o que aconteceu com outras cidades, diz, e conseguir ter esta vitalidade mantendo as coisas que a tornaram tão atrativa. Lisboa está na moda, já toda a gente percebeu isso. Quando vamos a Lisboa vemos imensos turistas, está a ser ótimo em termos económicos para a capital e para o nosso país. Ainda bem que Lisboa está na moda e se tornou uma capital muito visitada na Europa. E continuamos com boas notícias, agora a nível local, não é assim, Micael? É verdade, com a notícia de que o município de Oliveira do Hospital foi distinguido pelo diário As Beiras com o Prémio Desporto. O município de Oliveira do Hospital foi distinguido, dia 24 de março, na gala do diário As Beiras 2017, que se realizou no Casino da Figueira da Foz, pela dinâmica desportiva do concelho com o Prémio Desporto. Para fundamentar a atribuição deste prémio, o diário As Beiras considerou que a autarquia de Oliveira do Hospital tem vindo a encarar o desporto como um vetor fundamental da ação política, quer no apoio à formação, quer através da realização de eventos esportivos ao mais alto nível. De que é exemplo a organização da Taça Hugo dos Santos, transforma Oliveira do Hospital na capital do basquetebol. O prémio foi entregue ao vereador responsável pelo pelouro do desporto, Nuno Ribeiro, que fez questão de o partilhar com todos os agentes esportivos do município de Oliveira do Hospital, pelo seu empenho e dedicação, sublinhando que esta distinção simboliza a dinâmica, as parcerias e o excelente trabalho associativo que vem sendo desenvolvido. Frisando que é uma honra para Oliveira do Hospital receber o Prémio Desporto, Nuno Ribeiro dirigiu também uma palavra de apreço às associações distritais e federações nacionais que têm vindo a colaborar para a projeção do desporto no município de Oliveira do Hospital, nas suas diversas vertentes e sob o lema Desporto para Todos. Com a entrada deste senhor vereador, Nuno Ribeiro, a quem obviamente endereçamos os parabéns, o nosso município passou a ter uma outra dinâmica ao nível desportivo. Todos nós percebemos que há com frequência atividades desportivas de diversa índole e obviamente daí este prémio, o que é muito bom. Esperemos que assim continue, porque é importante praticar desporto desde os mais novos aos mais velhos e obviamente também aos portadores com deficiência. Esperemos que assim continue. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a política, desta vez parece das Ilhas Britânicas, não é assim? É verdade, desta vez trago a notícia que nos abalou recentemente, que Theresa May anuncia eleições antecipadas para 8 de junho. A primeira-ministra diz que o país precisa de uma liderança forte e estável para concretizar o Brexit. A primeira-ministra britânica anunciou que vai convocar eleições legislativas antecipadas para o próximo dia 8 de junho, 3 anos antes do que estava previsto. Theresa May justifica a decisão com a necessidade de reforçar a estabilidade no Reino Unido numa altura em que se prepara o início das negociações para a saída da União Europeia. A inesperada declaração contraria o que May sempre afirmou desde que, em julho do ano passado, sucedeu a David Cameron na liderança do governo. A líder do Partido Conservador justifica a reviravolta alegando que os restantes partidos se opõem aos planos do Executivo para o Brexit e afirma que a instabilidade dificultará as negociações com os parceiros europeus. Foi com relutância que decidi que o país precisa de eleições, mas é com forte convicção que digo que precisamos de assegurar a liderança, forte e estável, que o país precisa para concretizar o Brexit e depois dele, disse a líder conservadora, sublinhando que o país está a unir-se em torno da decisão da saída da União Europeia, mas o Westminster não. E as lutas políticas arriscam-se a prejudicar a capacidade do país para fazer do Brexit um êxito. Na prática, May decide avançar para declarações numa altura em que as sondagens atribuem ao Partido Conservador grande vantagem sobre a oposição trabalhista, entre 14 e 19 pontos percentuais, e a primeira ministra obtém uma das maiores taxas de aprovação da história recente por comparação com os maus resultados de Jeremy Corbyn, o líder de Labour. A confirmarem-se estas intenções de voto, os conservadores poderão dilatar em muito a sua maioria no Parlamento, atualmente apenas 17 deputados, o que permitiria a May superar mais facilmente potenciais revoltas na sua bancada. Desde 2010, quando os conservadores e liberais democratas firmaram uma inédita coligação de governo, que a lei britânica prevê que as legislaturas durem 5 anos exatos, pelo que as próximas eleições estavam previstas apenas para maio de 2020. Para antecipar a votação, é necessário o aval de pelo menos 2/3 dos deputados, 434 votos, mas Corbyn já confirmou que o Labour não se vai opor ao calendário de May. Saúde a decisão da Primeira-Ministra de dar aos britânicos a oportunidade de votar um novo regime que seja capaz de pôr os interesses da maioria em primeiro lugar. Lê-se num comunicado do líder trabalhista, assegurando que o seu partido vai apresentar-se às eleições como uma alternativa credível e clara para o país. Parece que o que a senhora May está a pretender é ganhar mais credibilidade e também ter maior capacidade depois de negociação, porque está mais fortalecida politicamente, convencida que depois vai ser reforçada, ganhando eleições em junho. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente e com a Francisca Rodrigues, desta vez uma muito boa notícia. Parece que havia uma ave que se pensava que estava extinta e afinal não está. Foi descoberta há pouco tempo em Portugal. Exatamente, pois a ave extinta em Portugal surpreende e aparece em câmara de fotógrafos de natureza. Um bando de charrelas, também conhecidas por perdizes cinzentas, foi capturado no final de janeiro por uma câmara de fotoarmadilhagem, no norte do país, por Gonçalo Rosa. Este é o primeiro registro documentado conhecido em várias décadas desta espécie em Portugal, uma ave que existiu depois de ter sido abundante até ao século XIX. Pode dizer-se que ver charrelas em Portugal é uma experiência única. O Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal diz que esta ave está extinta no país. Vejo muita coisa com as câmaras de fotoarmadilhagem que instalo na natureza, como lobo ibérico e gato de barafo. Conta a Hildur Gonçalo Rosa, 45 anos. Naquele dia, a mesma câmara capturou raposa e javali. Mas quando vi a perdiz cinzenta, fiquei de queixo caído. Cerca de 5 horas depois da primeira charrela, a câmara fez um novo registro. Era um bando de pelo menos 5 animais. Não estava à espera de as ver entrar pelo bosque. Nas imagens, as charrelas procuram alimento por entre a neve que cobre o solo. Estas são ótimas notícias para o ambiente e para a nossa fauna. Bem precisamos. Boa Nova, Rádio. Irresistível. E depois do adeus a uma canção com letras de José Niza e música de José Calvário. Foi escrita para ser interpretada por Paulo de Carvalho na 12ª edição do Festival RTP da Canção, da qual saiu o vencedor. E depois do adeus foi a canção que seria a primeira senha para a Revolução do 25 de Abril de 1974. Paulo de Carvalho. Faço aqui quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por nós, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em meu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, a tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi de novo. Depois do nosso adeus, ficamos só. Ficamos agora com o Mundo Automóvel e com o Micael Nunes. Desta vez temos primeiro novidades tecnológicas. Desta vez, no espaço das novidades tecnológicas, decidi trazer aqui um pouco de história. Trago a história da Volvo. Acho que é importante, numa rubrica como a minha, transmitir a história de uma marca, principalmente uma marca como a Volvo, que muito tem contribuído para a evolução automóvel. E às vezes falamos aqui tanto de novas tecnologias, para os automóveis e de tudo, e é importante percebermos um pouco da história da indústria automóvel através de uma marca destas e de como as inovações foram surgindo e de quem as foi mostrando e de realmente pessoas que estão por trás daquilo que são hoje em dia os nossos automóveis. E então trago aqui um texto que assinala os 90 anos da Volvo. Os automóveis são conduzidos por pessoas, por isso, tudo o que fizermos na Volvo deve contribuir, antes de mais, para a sua segurança. Foi com esta frase que os dois fundadores da Volvo, Assar Gabrielsson e Gustav Larsson, deram o mote para a criação de um conceito que surgiu como resposta a um vazio de mercado. A inexistência de um automóvel suficientemente robusto e preparado para os rigorosos invernos da Escandinávia e a elevada sinistralidade nas estradas suecas nos anos 20 preocupava Assar e Gustav. Foi de um mero encontro entre dois amigos, Assar Gabrielsson e Gustav Larsson, num restaurante em Estocolmo, que nasceu a Volvo, marca esta que é muito viria a contribuir para a evolução automóvel ocorrida até os dias de hoje. Gabrielsson era um reputado gestor, licenciado pela Stockholm School of Economics, com experiência na indústria dos componentes. Já Larsson era um conhecido engenheiro, com vários anos de experiência em projetos para a indústria automóvel. As competências, os know-how complementares e um propósito mútuo levaram-nos a construir um automóvel seguro e fiável, capaz de enfrentar as condições mais adversas. 14 de abril de 1927 foi o dia em que o primeiro Volvo saiu do portão da fábrica de Landby, em Gothenburg. Pelas 10 horas da manhã, Hilmer Johansson, diretor de vendas da marca sueca, levou para a estrada o Volvo OV4, que ficaria conhecido como Jacob. Um descapotável em tons de azul escuro com guarda-lamas pretos equipado com um motor de 4 cilindros. A sua velocidade máxima era um estonteante 90 km/h. No entanto, a marca aconselhava que a velocidade de cruzeiro fosse de 60 km/h apenas. A carroçaria era construída sobre um quadro de madeira de faia e Freixo, coberta com uma folha metálica e estava disponível nesta única combinação de cores. Desde então, passaram 90 anos e ao longo deste período, o foco na segurança e nas pessoas não se alterou. Desde o cinto de 3 pontos em 1959, que já permitiu salvar mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, à sonda Lambda em 1976, que permitiu reduzir as emissões prejudiciais de gases de escape até 90%, à terceira luz de travagem, passando pelos airbags laterais e de cortina, detecção de peões e automóveis com travagem autónoma, foram muitas as inovações com a assinatura da Volvo que contribuíram para a evolução automóvel. Referenciando ainda a Volvo em Portugal, de mencionar que a importação de automóveis Volvo para Portugal iniciou-se em 1933, graças a Luís Oscar Gervel, que viria então a constituir a Auto Sueco LDA. Esta seria a empresa-mãe do grupo Auto Sueco, que durante décadas foi o representante exclusivo da marca no nosso país. Mais tarde, em 2008, nasceu a Volvo Car Portugal, uma subsidiária da Volvo Car Group, que a partir desse ano ficou a cargo da importação de modelos Volvo. Hoje, 90 anos depois do primeiro modelo, os objetivos da marca mantêm-se, mantendo-se também fiéis ao seu legado emblemático, lembrar o passado para construir o futuro. Muito bem. E campeonato, também temos novidades? É verdade, temos novidades do campeonato de Fórmula 1, uma vez que Vettel venceu o Grand Prix do Bahrein. No melhor arranque de um piloto da Ferrari desde 2004, o alemão conseguiu ser mais rápido que Lewis Hamilton da Mercedes. Sebastian Vettel, da Ferrari, como já mencionámos, venceu ontem o Grande Prémio da Fórmula 1 no Bahrein. Num duelo tático intenso, o piloto alemão conseguiu superar Lewis Hamilton em 6,66 segundos, dado que este foi penalizado em 5 segundos depois de prejudicar a entrada na box de Daniel Ricciardo, da Red Bull. A fechar o pódio ficou ainda Valtteri Bottas, também da Mercedes, que tinha saído da pole position a 20 segundos do vencedor. De relembrar ainda aos nossos ouvintes que no presente fim de semana, de 21 de Abril, temos, portanto, a continuação do Campeonato Nacional de Rallys com a prova de espinho. Muito bem, estaremos atentos. FM. Boa nova. E agora vamos também estar atentos a uma sugestão de visita de Oliveira do Hospital, aqui desta vez a cargo da Inês Brás. Desta vez, senhor ouvinte, convido novamente a ficar, e muito bem, pelo Conselho de Oliveira do Hospital. Está já a decorrer o programa comemorativo do 25 de Abril na nossa cidade e no nosso concelho. Visite as várias exposições patentes nas bibliotecas e no Museu Municipal e fique a conhecer melhor a nossa história. Destaque para a exposição Presidentes da República, patente no Museu Municipal Dr. António Simões Saraiva, na Bobadela, que traça o percurso histórico e político do país desde a Primeira República até aos nossos dias. A exposição Presidentes da República estará patente até dia 30 de Abril, no seguinte horário: quarta a sexta-feira, 14 a 17 horas, sábados e domingos, das 10 às 12 e das 14 às 17. Acompanhe os concertos e todas as outras atividades que integram a programação das comemorações do 25 de Abril em Oliveira do Hospital, tem como ponto alto as iniciativas no próximo dia 25 de Abril, das quais se destaca a sessão solene comemorativa da efeméride nos espaços do município. À tarde, às 15, no Largo Ribeiro do Amaral, não perca o encontro de filarmónicas do concelho. Não se esqueça, no dia 25 de Abril, participe no programa comemorativo organizado pelo município, porque continua a ser fundamental comemorar este feriado e esta data tão emblemática da nossa história recente. Muito bem. Então estamos todos convidados a participar nestas várias atividades comemorativas do nosso Dia da Liberdade. Como sabem, o 25 de Abril de 74 foi há 43 anos, para vocês foi há muito tempo, para a história foi há pouquíssimo tempo. Portanto, há apenas 4 décadas que nós vivemos em liberdade e é muito importante assinalar esta data, perceber a sua importância. Quem estuda a história sabe o que é que aconteceu neste dia, sabe que de 24 para 25 de Abril, e hoje neste programa até a música é alusiva ao assunto, uma das canções emitidas hoje é uma das senhas da saída dos capitães, da saída das tropas dos quartéis, e portanto é uma data emblemática da nossa história recente e é uma data que devemos assinalar, porque todos obviamente devemos prezar a democracia e esta data é uma data em que devemos assinalar e portanto participar nestas comemorações e estar presente no nosso município é importante. Rádio Boa Nova. Ficamos então com as notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. No passado dia 29 de março, decorreu na Escola Básica da Cordinha o campeonato Super Thematic Cálculo Mental. Este jogo de cartas de cálculo mental é ideal para desenvolver e estimular o cálculo mental. Cada baralho inclui 54 cartas, 540 expressões numéricas e 5 graus de dificuldade. Em cada jogada, os jogadores têm a oportunidade de ganhar cartas que no seu verso têm super letras ou super estrelas. O objetivo do jogo é colecioná-las, de modo a escrever a palavra super T. As super estrelas podem ser utilizadas para substituir qualquer super letra. Neste início do terceiro período está disponível o Mega 5, a segunda edição do Jornal do Agrupamento deste ano letivo, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcam a vida escolar. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do agrupamento. Lê o Mega 5, divulga-o e prepara algum trabalho para ser publicado no próximo número, que sairá no final do terceiro período. Podes enviá-lo para o endereço jornal.aeoh@gmail.com. A direção do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital convida os ouvintes a participarem no debate O Sol Bailou ao Meio-Dia, Fátima, Fé e História, 100 anos depois. O evento terá lugar no próximo dia 28 de abril, às 18 horas, na biblioteca da sede do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. É organizado pelos grupos disciplinares de História e de Filosofia e pretende apresentar e debater perspectivas mais ou menos dissonantes do fenómeno de Fátima. Será moderado por Vítor Neves, tem transmissão direta na Rádio Boa Nova e conta com as intervenções do professor doutor Anselmo Borges, teólogo, professor Carlos Esperança, diácono Francisco Claro e pelo historiador Luís Filipe Turgal. Todos os presentes podem e devem participar no debate e poderão adquirir no local livros alusivos ao tema. Esta é uma excelente oportunidade para debater um tema muito interessante. É uma tertúlia. Uma tertúlia pressupõe que deve haver intervenção de todas as pessoas que estão na plateia, de todas aquelas que tenham uma achega para este tema, e parece-me que nestes 100 anos que passam sobre o assunto Fátima e sobre as aparições de Fátima ou sobre as visões de Fátima, como ultimamente se diz, eu acho que será uma atividade muito interessante da nossa escola, do nosso agrupamento, modéstia à parte da minha área disciplinar, que obviamente a história tem que tratar estes temas, porque como sabemos a religião faz parte da vida do homem e o que a história estuda é o homem, e portanto faz todo sentido, a filosofia obviamente também, e portanto faz todo sentido que estes dois grupos disciplinares promovam esta tertúlia e todos os senhores ouvintes estão convidados a participar. Terminamos assim a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Miquel Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.